que sou nesta casa o último dos últimos servos, a quem tudo tens dado e que nada te deu ainda, trazido pelos amigos para dizer-te algo, não tenho outro recurso senão lembrar o cego de Jericó e rojar-me diante de tua bondade e de tua glória, a fim de te pedir em pranto, Senhor, que eu veja a tua vontade, para que eu saiba servir, e encerre em lágrimas a mensagem de amor e de esperança que deixou a seus companheiros, que deixou a todos nós, que temos também esta casa de oração, esse templo que não é somente de pedra e cal, mas é construído pelas vibrações, pelas nossas preces, pela assistência dos benfeitores, esses embaixadores divinos do amor, que vêm até nós para nos falar de Jesus, para nos trazer a esperança, a cura das enfermidades do corpo físico, mas, sobretudo, a esperança, a alegria, a glória do Cristo, das palavras de Jesus de Nazaré. Que Ele, com seu infinito amor, que Maria Santíssima coberte esse lar, essa casa de oração, e nos envolva na sua paz, hoje e sempre. Meus amigos.